0310, autorizada a linha Livecolar, pistão 10, vento 130, 0 grau 07, mano. A linha Colar 06310. Afirmo, vento 140 graus, 77 mais. A 3197, chama 136, se procura a zona 2835, alternama 238. 2385 ou 2? Primária 1235, secundária 1238. Obrigado, 2235, 238. Obrigado também. Bom. Federal faz direito e 107 da Vazila faz isso. Altitude Tower, Fuji Altimeter 109, clear LS X-ray approach, 2.1 miles across. Okay, muito boa noite, Azul 27, 95, autorizado no ELS, X-Ray, da pistola 0. Azul 27, 95, autorizado no fundo pistola 0, vento 130 graus, 09. Copiou, senhor, eu também tenho contato com Azul 27, 95. Azul 2795, autorizado, pouso, sistema 0, vento 130 graus, 099, confirma como recebe a tua aí. Subaço, subaço, subaço, pouso, 2795. Azul 2795, Solos 45, libera direito, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, é a posição. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, é a posição, obrigado, uma boa noite. Me importa uma coisa de quanto, né, fazer direito, boa. Boa, Azul, eu vou passar a direita. Gente, mantém o localizador, aguarde transferência de comunicações, mantém 3.010, bravo com o Índia. Mantém 3.010, aguardar a transferência, bravo com o Índia. Agora passa a 398, sua identificação, chegada bom meio de ONU, essa via para nível de voo 050. Houston, Andy 1-1-1-0, Andy 140 degrees, 08 knots. Ok, please confirm, clear to land 1-1-0. Clear to land 1-1-1-0, Andy 140 degrees, 08 knots. Copy, Major Real, Europa 03, clear to land 1-1-0. 2685, via secundária 2541. 2685, obrigado, boa noite. Salvador, voo 1973, boa noite. 1973, Salvador, cópia, prepara a saída, salvo 1. Confirma sim. Salvo 1, Sierra Alfa, November, Victor, Oscar 1. Boa noite, gol 1096, informação Delta, no gate 08, autorização Fortaleza. 1098, número 2, para qual trabalho? É, 1096, número 2, tá? Thanks, 1096, número 2. Com até boa espera. 3895, sem condições de ANR de falar, fica autorizado. Afirmou 3895. Deixa autorizado a ANR e mantém no zero. É, mantém no zero, tá 3895. Aquele ainda autorizado com ANR, se chama tudo, é o ANR 895. Por exemplo, na ILS Amatores, 2096, Bravo Coringa. Torre, o Bravo Coringa, 2 milhas para o externo, fui ILS, tentar tocar MT no solo para novo procedimento. Europa 083, on ground at 51, leaving right, taxi by Alpha, report before taxiway do it. Alpha, before you get Europa 083. Bravo Kilo Índia, continua a aproximação, agora está livre, confirmando, prossegue para a toque arremetida e após prossegue visual para todos. Negativo, após toque arremetida, prossegue instrumentos para novo procedimento. Gente, o Bravo Kilo Índia prossegue para o ILS X-Ray. Afirma. Gente. Cilão 5, autorizado a decolar 1-0, vento 1-3, 0 graus, 0-8 nós. Decolar de 1-0, tá 3, 8 nós. Decolou 5, decolou 5, 3, chama controle 120, decimal 8, 1, 1. 208, baixo. Bravo que o índio autorizado, toque arremetido no 0, vento no 3, 0 graus, 0, 9, nós, após a arremetida, suba para 2 mil pés, eu acho transferência. Autorizado, toque arremetida no 0, após a arremetida, vai subir para 2 mil pés. Bravo que o índio. Continue o taxi via Juliet to gate 11. Juliet for red 11, Europa 0835. O Índio Cocô remeteu 56, se vou para 2000 pés e chama o controle 1-2-0-8. Vamos para 2000 pés e chama o controle 1-2-0-8, bravo que o Índio. O 73 copia. Bom, 973 copia? Posso? Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São João, Leda, Doku. Autorizou 44 a primeira aeronave intercepta após seguro e conforme rota. Transponder 54 no 5, controle em 1-2-0 do Sol 8. Ok, autorizando 360, faz olhar conforme a rota, do lado de causa 1-0, curva direita, Leda, Doku. A seguida é Tango 1, transponder 5415, contra 1208, voo 1973. Confirmando a saída São João, no transição Doku. Saída Tango 1, transição Doku. Bom, 1973, protegimento correto, após pronto para puxar aqui o treinamento. Portanto, pronto. Bom, 1096, copia? Copia. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída da Momo, transição Fruti. Passou 1-9 a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5407, controle 1-2-0-8. Para Fortaleza, 370, aprovado. Decolando a 10, curva pela esquerda na saída Momo, transição Fruti. A rota é Upperzulu 1-9, depois segue a rota do próximo. 5407, transponder 1208, ou voo 1096. Bruno 096, atendimento correto, pode pronto para o pushback acionamento. Pronto já para o pushback acionamento no 08, voo 1096. Tente, autorizado o pushback acionar, após táxi. Livre, chama táxi, voo. Tavo Pilinga, curva esquerda, da prova 360. Esquerda 360, bravo Pilinga. 2298, tráfego avistado, autorizado pouso de 190, né? Toma 40 graus, 089. Teve pouso na 10 azul, 4-2. Bravo Pino Índia, curva esquerda na rua 300, Bravo Pino Índia. Esquerda 300, Bravo Pino Índia. Ah, 3815, chame o centro. frequência 12835, alterna 123, vai tomar 8, vai 38, não sei. 12835, vai 38, na 38. Espera chamar pronto, altímetro 1099. Agilizando o táxi, por gentileza. Pátio 1, Índia, 1099, agilizando o voo 1096. Azul 4298, Paulo 02, taxi via Alfa Juliette, até o gate 03. Alfa Juliette por 3, Azul 4298, obrigado. American 230, requesting clearance to Miami. American 230, standing by, Stand by. 4096, 4790, problem. Índia, curve à esquerda, comprou a 215, limite localizador. 096 decolou 08, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 09, tocou 1096. Controle São Paulo, 0096. 1096, contato radar da decolagem, super via, saiu da bomba para nível 370. Via para 370, voo 1096. Bravo, Filho Índia, para interceptar o localizador, esquerda, sua 150, está autorizado sinal de oeste, reposto estabilizado. Bravo, Filho Índia, ajuste no 099. Tirando 150 para final ILS, o Bravo, Filho Índia, com 099. Tio, uma terceira saída bomba. O gol no 096, vamos ter o tráfego mantendo o perfil da chegada Pérez. Mantenha a resistência da saída bomba. 096. O Filho Índia estabilizou no localizador? Estabilizando agora, senhor. Índia. Sinal de sinal ILS, chama a tua na frequência 1895. Sinal de sinal ILS, chama agora a tua 1895, para o Filho Índia. Olha, Bravo Filho Índia retornando a sua frequência, agora uma milha para o externo. Bravo, Filho Índia, autorizado pelo sistema 0, vento 130 graus 08. O Índia reporta que intenção toque arremessida no solo. Após a arremessida, cancelar instrumentos e circular visual para o 97. Índia, autorizado toque arremessida no 0, vento 130 graus 08. Toque arremessida autorizado, Bravo do Índia. Linha 303, estação de recuperação, curva esquerda na proa 300, limite da proa localizadora, linha 303. Curva 300, esquerda, ligada pelo bosque, linha 303. Pensa para 2003, ajuste no 09, linha 303. 2003, 09. Agora 973, só foi estacionamento, gate 04. Bom, 973, autorizado, feedback e canal, reporte táxi. Procuraremos táxi, 973. American 230, do you have a clearance for us yet? American 230, stand by, please. Standing by. Primeiro chama o centro Recife, frequência 1285, confere 1245. Vou resolver uma dúvida. 1245. Cápsula Índia, Tocóia, MT-1195, tiro para 1 no meu pé, ingresso na perna do vento 1-0 e aguarde para girar base para 1-7. Gente, está presente, cancela instrumentos, toque para 1 no meu pé e aguarda para base 1-7, cápsula Índia. É forte através nossa, doutor Salvador. Acusará através nossa a sua posição, cápsula Índia. 1-5-0 para interceptar o localizador, que está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado, fechamento é 3-1-3. Postilador 1-6, o ajuste é 0-1-9. 1-0-9 ajuste, 1-5-0 para o localizador, está ainda 3-1-3, formado estabilizado. A bordo, autonomia 3 horas e 45, alterna Campinas, para táxi. Bom, 9737, via Índia, ponto de espera, chama pronto, eu estive entrando na 09. Índia, 1973. Vira para o ponto de espera? Ponto de espera, chama pronto, mantém que eu peço o ator. Ah, ok, 973. Franco que o Índia passou através da torre, agora é na perna do vento da 197, aguardando base. Gente, o Bravo que o Índia, autorizado, curta sinal 97, utilizado por gentileza, informa o Ebo 320, aproximando o sinal 97. Ok, agilizando, curta sinal para 197, Bravo que o Índia. Bravo que o Índia desconsidera, realiza um 360 da presente com curva pela direita, reporte visual com o Ebo da sinal. 360 terra direita, Bravo que o Índia. A 3-1-3, uma milha e meia para o marcador externo, está autorizado o final ILS, chama tudo, Salvador, frequência do negócio aproximado 95. 1-1-8-9-5, torre agora, o Xanem é 3-1-3. Torre estabilizado. Roxana 6313, informa o tráfego à sua direita, por enquanto esquerda, Papa Alfa 30, mantendo esperando através de norte da Torre Salvador, 80 com seu ponto autorizado, ponto de 1 a 0, ventona 30 graus 09 horas. Tráfico livre ponto que estou no zero, chorei minha 313. Bravo, filho Índia, completando 360, sem visual, contrato com final 90. Sim, já pode final 97, agora eu autorizo o contrapulso. Passará a final 97, bravo, filho Índia. Voo 1973, no ponto de espera, pronto. Tente manter a posição. American 230. American 230, inform the estimate of walk time is 0100, ok? Your flight plane, stay with my system and... Are you saying that the flight plan is not in the system? Yes, because the estimate of walk time is 0100. And... More 15 minutes to stay in my system, okay? Do you think you'll have our clearance in 1-5 minutes, 15 minutes? Confirmed. Right. Bravo, Kilo Índia, interceptando a final da 1-7. Bravo, Kilo Índia, autorizado com 1-7, vento 1-2-0, graus 09. Foi autorizado na 1-7, bravo, Kilo Índia. Voo 973, autorizado na linha EMAC 1-0. Autorizado na linha EMAC 1-0, 973. Channel 6313, são os 2, vamos na libera direita, taxi TV Alfa Juliette até o gate 02. A direita Alfa Juliette para 02, Channel 6313. Corrigido, chegada por meio de uno, quando no ponto da descida dessa via para o nível de voo 070, o ajuste é 09. Índia, salvo 22, confirma o Pátio 5. Cuidado backtrack, reporte vibrando no Pátio da base. 1973, decolou 23, chama controle 1202, sinal 8, bom voo. 208, 903, obrigado, até a próxima. Salvador, voo 973, boa noite. Voo 973, contato radar na decolagem, suba via, saída São Bruno, para o nível 3, né? Voo 1 para 3, voo 973. Thank you. 4335, acima de identificação, de autoria, chaleta Bonf para 4.003, altímetro 0.06. Chama Recife, frequência 128 da Sinal 35, alterne 123 da Sinal 8, voo 973. Dia para 2006, autorizado final de ano, reporte localizador, ajuste ao time 109, a vida 72. Céu LF direto autorizado, reportará esta pisada azul do LF 109273. 430. I'm sorry, 230. Manager, American Line 230. As our operations brought the clearance up to you, we were told they were going to bring it, they were going to walk it to the tower. Roger, same.